É de foder, né? Quantos de nós tiraram a sorte de ter como hobby um Jaguar Sport, dólar nos cofres, viagens toda mão pra Flórida, bebendo whisky, gozando na Escócia. Mano, no mínimo umas 10 babysitter que levam os filhinhos pra se divertir na Disney ou então passear de pônei no Aras ou dos jardins da Ilha de Caras. Ô Joe, puta que pariu, pra nós só sobrou catar de PT nos farol, seus Renault. Fazer vocês cagar o chip que te rastreia na praia, te enquadrar, dar o cartão com a senha. Mas o que que vocês faz? Tem que ter mais apelo pra paz. Spray de pimenta é ineficaz quando invadimos seu flat de Tokyo M9 pra catar suas pinturas de Van Gogh e te amarrar dos pés à cabeça com arame, fazer você morrer na sauna vomitando sangue, cortar os seus pulsos, te ver morrendo aos poucos por um vaso árabe de ouro, varar de um ouvido pro outro com uma faca a cabeça da sua mãe por um abajur da Ásia. Aí não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que vocês mesmo criou. Ei boy, a selva não é de brinquedo, sobrou pra você sentir medo. Não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que vocês mesmo criou. Ei boy, a selva não é de brinquedo, sobrou pra você sentir medo. Não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que vocês mesmo criou. Veja só, não era da hora sua Dakota, com sensor na porta, blindagem até a capota filmada, fazer inveja quem passava de Audi ou de Astra, de Blaze ou de Mazda. Então, como mágica, vi sumir, pequeno desmanche, louco pra mim, a vida é assim. O seguro paga, a outra não reclama. Dessa vez cê não teve sorte, com as Glock na garganta. E quem que chora? Quem que se incomoda quando vê o favelado tatuado, algemado no CDP? Sua mãe que não é, né? Pra ela é alívio ver nós que nem bicho apodrecendo no presídio. Cusão, cê desfilava, fingia que não via as tia de muleta no farol vendendo pilha. De vez em sempre, toda mão é a mesma fita. Uns mano entrando em cana por uns quilos de farinha. Assim se faz, quem que não queria casa em Búzios com quadra de society, piscina nos fundos, ser dentista ou advogado, se pá, ter privilégios ao invés de um barraco na beira do brejo. Mas o que sobrou pra nós foi ódio e fúria irracional que te tira do pódio pra sepultura. Aí não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que cês mesmo criou. Ei boy, a selva não é de brinquedo, sobrou pra você sentir medo. Não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que cês mesmo criou. Ei boy, a selva não é de brinquedo, sobrou pra você sentir medo. Não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que cês mesmo criou. É de mil grau, cena do louco, vem que vem os porquinhos de novo. Fazendo o espetáculo, só falta uma bola vermelha de palhaço no nariz. O show começa, entrada franca, espanca mulher, pai de família, atropelam crianças, criam pânico que depois sai a mil. Dando risada, apontando pra cara o cano do fuzil. Preferia que não fosse assim. Os mano na neurose, infernizando os jardins da Babilônia, de Taurus ou Schmidt Rossi explodindo a massa cefálica por malote dos vigia da escota. Super-herói não sobrevive, diferente do filme das novelas, videoclipe, sangue, espirro. Não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que cês mesmo criou. Ei boy, a selva não é de brinquedo, sobrou pra você sentir medo. Não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que cês mesmo criou. Ei boy, a selva não é de brinquedo, sobrou pra você sentir medo. Não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que cês mesmo criou. Ei boy, a selva não é de brinquedo, sobrou pra você sentir medo. Não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que cês mesmo criou. Ei boy, a selva não é de brinquedo, sobrou pra você sentir medo. Não adianta implorar pelo amor, nós somos uma fúria que